Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 82 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Na lição 82, nós faremos uma revisão das lições 63 e 64. Revisaremos estas ideias hoje. Lição 63. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. O meu perdão é o meio pelo qual a luz do mundo acha sua expressão através de mim. O meu perdão é o meio pelo qual venho a estar ciente da luz do mundo em mim. O meu perdão é o meio pelo qual o mundo é curado junto comigo. Então, que eu perdoe o mundo para que ele possa ser curado comigo. Algumas sugestões para forças específicas, para formas específicas da aplicação dessa ideia são: que a paz se estenda da minha mente à tua. Nome da pessoa. Eu compartilho a luz do mundo contigo. Nome da pessoa. Através do meu perdão, eu posso ver isso tal como é. Lição 64. Que eu não esqueça a minha função. Eu não quero esquecer a minha função porque quero lembrar do meu ser. Não posso cumprir a minha função se a esquecer. E a menos que a cumpra, não experimentarei a alegria que Deus destina para mim. Formas específicas adequadas para essa ideia incluem: que eu não use isso para esconder a minha função de mim. Quero usar isso como uma oportunidade para cumprir a minha função. Isso pode ameaçar o meu ego, mas não pode, de modo algum, mudar a minha função. Citação do dia. Eu libero o universo de meus esforços para controlá-lo. Eu não posso controlar o universo. No entanto, algumas vezes eu ajo como se eu pensasse que posso. O universo é planejado para o divino funcionamento correto e meus esforços para controlá-lo irão apenas interromper o plano de Deus. Hoje eu libero os reinos que, para começar, não são meus. Eu não irei tentar controlar o mundo, em qualquer nível, de qualquer maneira. Eu libero todas as coisas e pessoas dos grilhões da minha vontade própria. Como será diferente a minha vida se eu deixar as coisas fluírem, permitindo que o universo dance a sua dança sem minha constante interferência? Hoje eu libero o pensamento de que eu sei o que é melhor, para mim, para o mundo ou qualquer um nele. Eu relaxo nos padrões do universo divinamente orquestrados, pedindo apenas para ser guiada para onde eu me encaixar melhor, para ser usada a serviço da vontade do amor. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias, de Marianne Williamson. Um beijãozão para vocês. Tá linda demais essa revisão. Até a próxima lição. Tchau, tchau.